Foxside. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e a única coleção que eu terminei foi a do copo dos Thundercats. E aqui é o Duda e já o Roger me leva à falência. Ei pessoal, aqui é o Roger, minha única coleção completa foi do Cavaleiros do Zodíaco, o álbum do Cavaleiros do Zodíaco. Não quero levar só o Duda à falência não, quero levar todo mundo. Quem quiser figura de ação aí é só falar comigo, tamo junto. Fala galera, aqui é o Delcio e eu comprei a caixa de Ping Pong só pra completar Ping Pong Pantanal. E aqui é Bruno Barato e eu nunca completei uma coleção. E aí galera, aqui é Lessa aqui e minha última coleção foi Tazo, cara. Estamos reunidos novamente aí, sem pauta novamente, pra falar sobre coleções. Vamos fazer um pouco de nostalgia aqui pra galera, levantar um pouco dos mitos. E falar um pouquinho das manias de colecionadores. E dos vícios também de colecionadores. É. Inclusive eu tô vendo aqui, já tem pré-venda o quadrinho do Clube da Luta 2. Eita! Então, antes de entrarmos no tema, eu queria dar uns recadinhos aqui, né? Primeiro, eu queria convidar a todo mundo que escuta o nosso podcast a participar, né? Se você quiser contribuir com um tema, sugestão de tema, acrescentar alguma coisa ao que nós falamos, fique à vontade para entrar em contato tanto pelo nosso site, rockside.com, e o rockside.com.br ou também na página do Face, e nós procuraremos aí ler e publicar no nosso podcast os melhores comentários. Quem quiser enviar um e-mail pode usar o contato@rockside.com.br. Um outro recado é que esse episódio ficou muito grande, a galera se empolgou demais, e então nós decidimos dividir em duas partes. Essa que você está escutando é a parte 1. O último recadinho é que nós vamos fazer um sorteio de um Pop Funko. Irado! Já pensou um Pop Funko? Dê para decorar sua mesa, seu local de trabalho, colocar num nicho, né, na parede do seu quarto. Irado, cara. Eu vou aqui fazer uma previsão do futuro, porque eu ouvi rapidamente. Parece que é um Pop Funko do Demolidor, cara. Já pensou, hein? Ainda mais pra quem é fã da série aí que tá bombando no Netflix. Bom, pra concorrer, você acompanha na nossa página ou no site propriamente. Basicamente é o de sempre, é curtir e compartilhar. Mas dê uma olhadinha lá pra poder você não ficar de fora. E até fica a dica, aproveita que tá escutando e corre lá no site ou na página do Facebook e confere e já faz todo o regulamento lá para poder participar e concorrer a esse brinde incrível, que é um oferecimento do nosso amigo Roger. Roger é do site Toy Soldiers, né? Ele participa aí e vende colecionáveis, é o melhor da internet. toysoldier.com.br, passa lá. We'll be right back. Então, Duda, fala um pouquinho pra gente aí de uma coleção marcante aí da sua e da sua história aí. Rapaz, anos 80 e 90, né? O que que é o sonho de consumo de todo mundo? Era Comandos em Ação, He-Man, Thundercats e Rambo, né? É, Comandos em Ação eu vi, hein, cara? Era um sacão de bicho que você tinha de... Cara, não, porra, cara, meu pai, cara, era... Ele via e ele comprava pra mim, cara. Se deve lembrar, eu tinha a coleção do He-Man, tinha a coleção do Comandos em Ação, tinha do Rambo e do... Qual foi a foto mesmo? Do Thundercats. E Thundercats. Mas era foda porque, porra, depois você começava a ver que muita coisa não vinha pra cá. Você comprava tudo que era, no caso, a Glaslit lançava, que a Estrela lançava, mas sempre tinha boneco que faltava. Eu lembro que o último boneco de comandização que meu pai me deu foi quando começou aquele negócio de ser o mesmo boneco, mas só que mudava a cor dele. Ah, isso era muito escroto, cara. Era muito escroto. Você tinha um boneco, já era o mesmo, só mudava a cor. Tipo assim, né? A coleção do He-Man só mudava a cabeça, porra. É, o He-Man era parado, que tipo assim, o corpo tirando da Tila e da... Aquela feiticeira do esqueleto, qual era o nome mesmo? Esqueci agora. Maligna. Essa eu não lembrava. Tirando as duas, que era um molde diferente, o resto, o demo físico era igual. Essa do He-Man mesmo, aquele He-Man com o peito amassado, eu só fui descobrir que ele existia no Almanac dos anos 80. Eu nunca vi aquele boneco. Pô, cara. O peito dele era prata. Não, então, mas tinha um He-Man mesmo transformado, que o peito dele era prata. E o peito dele girava, assim. Ele tinha o peito amassado, como se tivesse dado uma porrada na armadura, e o peito normal. E esse Almanac... Foi lançado no Brasil? Não, né? Cara, acho que foi, porque pelo que eu vi, aquele modelo dos Estados Unidos não era igual ao do Brasil, porque o do Brasil não tinha articulação, né? A perna e o braço não mexiam, só mexia pra cima. Só mexia na junta mesmo. Então, esse do He-Man é esse mesmo modelo. Esse almanaque dos anos 80 que você falou aí, Barata, esse nós temos que fazer um episódio só sobre ele, que tem coisa legal, cara. É, podcast à parte mesmo. Esse merece. Foi bom você ter puxado. Mas eu lembro, cara, que o primeiro boneco que veio nessa parada, eu não vou lembrar o nome, mas o Delcio vai saber qual que é, que era meio que um bombeiro. Ele era todo laranja, tom de vermelho. E rapaz. Foi tipo a máscara de gás e vinha um machado na mão. Dos comandos em ação, né? Dos comandos. Aí depois veio ele camuflado. É o mesmo boneco, mas só vendia com outro personagem. Amarelo e laranja? Era uma coisa assim. É não, tipo... não, tinha esse que era o incendiário. Que o cara tinha um lança-chamas. Que é ele esse eu já tive. Então, esse era o antigão. Mas esse foi da primeira remessa, isso. Não foi? E que era muito maneiro, que inclusive tinha um fiozinho na arma dele que você botava no peito dele. Você encaixava. Puta que pariu. E todo mundo vai lembrar a maior frustração que era o Comandos em Ação, que até hoje era o Snake Eye que vinha na caixinha como se fosse o boneco do Cobra. É verdade, cara. Cara, isso eu ficava indignado. Falei, como é que pode, cara? Ele é mocinho, aqui tá cobra na caixa. E eu sempre achei que ele fosse cobra. Aí no desenho não, no desenho sempre mostrou ele do dia de hoje. Mocinho, é. É porque eu não tenho a menor lembrança desse desenho, cara. Só lembro que era o laser azul. Os mocinhos tiravam com laser azul e os cobras tiravam com laser vermelho. A única lembrança que eu tenho desse. Caraca, velho. Cara, mas era muito maneiro, cara. Rambo também. Eu ficava. Tinha uma frustração que eu tinha do comandização, um veículo que eu nunca consegui comprar. O pai, né, nunca achava. Era um veículo, cara, que acho que eram 6 ou 7 veículos que montavam só. E Força 2000, aquela base espacial? Não, não era não, cara. Era tipo assim, virava, era tipo jet ski, uma nave, um tanque. O resto você teve todos, né, Dudinho? Cara, eu difícil lembrar um que eu não tinha. O que, que eu mais gostava era o escafandro, né? Aquele mergulhador que vinha com o submarino. Que era aquele muito um maneiro. Astronauta, o bicho, né? Isso, que é igualzinho o astronauta do Maurício de Souza. Ele não tinha articulação, assim. Não tinha articulação nenhuma. E os bonecos dos mergulhadores, né? Que tinha o Arraia. Legal. Era uma forma meio roxa e tinha aquele mergulhador cinza, que tinha inclusive um pé de pato. Eu achava muito foda, cara. Você tinha o caça do Tomcat? Cara, eu babava nesse negócio, cara. O F-14 Super Tomcat era luxo demais, cara. Eu tinha ele, eu tinha aquele caça-cobra que tinha uma nave de fuga que ficava por cima. Esse eu tinha aquele helicóptero com som, eu tinha aquele helicóptero de resgate, cara, que cabia uma porrada de comando dentro. Tinha duas hélices. Você tinha o Hovercraft? Cara, não, pera, o Hovercraft era... Hovercraft tinha, era um, tinha era também, um tanque anfíbio, não era não? Era, tipo, o era tanque anfíbio, mesmo. Não, era... irmão tinha o tanque anfíbio. É inclusive diferente. Na frente dele, cara, você acha que abria uma escotilha que saía um... Tipo, gente, esqueceu alguma coisa dele no Hovercraft. Era muito isso, maneiro. Isso, era enorme também. Tinha ele... botão na lateral que você apertava, caía mina na água. Isso mesmo, uma bomba em forma de latão, assim. Isso mesmo, cara. Ah, bom, era muito maneiro. Rapaz, isso pegando o gancho do comandos em ação, eu fiz uma descoberta esse dia que explodiu minha cabeça. Vocês lembram daquele SOS comando? Sim. Claro, pô. Lembra, que era o comando era... genérico, mas era muito depois maneiro. Depois do comandos em ação. Isso. É, mas você sabia que ele é licenciado do comando pra matar aqueles bonecos? Eu não sabia disso, não. Você tá de que sacanagem. Fiquei sabendo há pouco tempo isso. Caraca, eu sabia eu disso bom, não. É, eu fiquei você bom comprava lá, e viu uma revistinha ainda com uma historinha. Sim. Eu lembro que eu tinha os dois vilões, cara, que um tinha... Os dois tinham máscara de metal, assim. Só que um tinha um cabelo moicano e o outro era a placa de metal com espinho na cabeça. É, e na mão você botava tipo uma 80. Motosserra. Era basicamente, cara, comando em ação bombado. Eu tinha um desses. É. Vocês talvez não lembrem, cara. O helicóptero deles era maneiro também. Era um helicóptero menor, não era? Eu não lembro, só lembro que era preto. Do comando em ação era animal aquele helicóptero, cara. Ele era o meu sonho, viu? Cara, e tinha gancho, em ação, cara, pra você levar o veículo. Você pedalando ele assim, não ficar pra ele bater a hélice ou tô viajando. Tinha uma frenela na cauda dele que você ficcionava. E esse helicóptero de resgate com duas hélices, inclusive tinha um gancho, cara. Tinha uma cordinha mesmo que você rolava, um gancho pra você levantar veículo. Esse eu não lembro, eu lembro do Apache. Tinha o Apache do também, Índio? Tinha. Não, o helicóptero era Apache. Achei que... também se tinha um índio, escalado, né? Tinha achado que era eu. Tinha um índio também, né, cara? É, tinha a fortaleza dele se você montava do jeito que você quisesse, né? Tinha. Se você abrir ela, vocês não falaram do Jeep dos comandos em ação. Não, tinha um Jeep, tinha aquele caminhão também de tropa que eu achava muito maneiro. Tinha um Jeep que eu era apaixonado daquele Jeep. Comandos em ação tem tudo, galera. Caraca, é demais. Esse Jeep, Roger, era um porta-aviões. Tinha um que era bege e tinha um que era verde, não era? Era o verde. Inclusive atrás tinha o tanque de gasolina, se colocar. Cara, tinha aquele caça da Força Tigre, a lancha da Força Tigre. Eu sei que tinha arma em cima, tinha arma na frente, maneiro pra caramba, metralhadora no carona, metralhadora em cima. Eu não podia fazer coleção, não, cara. Cara, comando... e é foda, eu quando mudei do apartamento onde mudava lá em Pado, falta de espaço mesmo, né, cara? Eu acabei deixando tudo com o Cláudio e com o filho dele. Não, guardado o Cláudio... até hoje. É isso aí, o Cláudio, cara, é o cara que tá tendo falta aqui, que ele fala de comandos. É, inclusive esse quadro deve ser uma homenagem a ele, porque comandos em ação, a autoridade que eu conheço é o Cláudio. Ele e o Vitor, cara, são sinistros. Pera aí, você eu falou consigo... que você deixou. Pá. Você deixou sua coleção com o Cláudio? Ele deu pro Cláudio a coleção. Deu a coleção pro Cláudio. Comandos em ação? Comandos os veículos. Em ação. Os bonecos, cara, não me faz pensar muito, não, porque naquela época você não tinha mentalidade que tinha de vou você ver no eBay quanto isso tá. Que eu ia falar. Se eu souber quanto que vale hoje. Cara, ó, de boa. Se tiver o dedinho, então você tá feito. Cara, isso era a pior, né, cara? Que meu irmão que. Babaca do meu irmão, ele tinha mania de quebrar o dedinho na mão. Aí, cara, de que adianta um soldado que não pode pegar arma, cara? Mas ele quebrava, cara, independente do que você fizesse. É, não, mas ele quebrava de sacanagem, você sabe disso. Era um problema. Eu lembro que eu levava. Era o dedinho da mão e a perna, aquele ferrinho da perna também. É, eu levava pra piscina. Quebrava pra caramba. Eu levava pra piscina pra brincar lá, ele apodrecia aquela borracha da cintura assim. Mas o meu pai reconstruía, meu pai arrumava essa borracha e arrumava o boneco. Ele desmontava ele, botava uma ligazinha, um elásticozinho de dinheiro pra dentro. Que o Diet, ele pegava aqueles bolos de dinheiro, né? Ele só tirava o plástico, né? Botava o dinheiro no cofre de volta. Ah, Dudinho, eu não posso deixar falar uma fala de um amigo nosso aqui do Orlando, Dudinho. Você tinha isso tudo? Você era rico, né, cara? Quem duvida? Quem duvida? Ah, não, mas esse colega do Delson aí que fala isso é aquele que gasta, leva 5 mil pra feira de anime, que não paga aluguel, não paga conta nenhuma por mês e fica falando que os outros é rico playboy porque tem um Xbox. Mas agora fica postando vídeo do PlayStation aqui. 4 todo dia no Facebook. Bonito, né? É. Vamos fazer essa fila andar então aí. Tô começando a entender quem é esse cara aí. Se não, se a gente ficar falando de comandos em ação, a gente não para, né, cara? É praticamente um podcast inteiro. É. Cara, comandos em ação. Eu não podia fazer coleção. Eu ganhava meus comandos em ação. Tinha outros também, aqueles bonecos de plástico, aqueles verdinhos. Eu morava numa casa, tinha um quintal enorme. Caralho. Eu brincava, espalhava tudo. Ia achar alguns umas semanas depois e tal. Aqueles verdinhos de plástico que você diz, né? Que soldadinho, aquele Toy Story. É, aquele soldadinho de plástico, isso. Aquilo era muito tipo maneiro, cara. Pô, eu tinha um monte daquilo. E comandos em ação. Só que os meus comandos em ação sofriam muito comigo. Eu, pra ficar mais realista, eu comprava bomba, aquelas bombinhas de... Cabeção de negro. Não, nem tanto. O Roger era um Sid, cara, do Toy Story 1, cara. Por aí. E os brinquedos. Explodia os brinquedos, acabava com tudo, perdia, enterrava. Eu brincava com ele. Eu nem posso considerar tinha coleção. Pena, não, velho. Não tinha. Se eu tivesse, faltava dedinho, faltava mão... perna. Mas o dedinho era impossível, cara, de conservar. Ele quebrava de você brincar mesmo, de encaixar a arma, ele quebrava. Aí eu fico, mas tem essa diferença que eu falei mesmo de preço. Se o bicho tiver o dedinho, ele vale pra caralho mesmo. Aí eu fico vendo o Duda, que ele deu a coleção dele pro Cloud. Cara, eu só ia dar os pedaços. A Thundercats, que eram horríveis os bonecos, cheirando o Pantro, isso, que era o único maneiro. Terrível, que é. Ah, o Monra era maneiro. Não, o Monra era maneiro. Aliás, os... Era gigante. Os vilões eram maneiros, tá? O Simiano, o Chacal, o Abutre, os bonecos, os vilões eram maneiros pra caramba. Os Thundercats eram horríveis, cheirando o Pantro, que era muito maneiro. E o Thunder Tank, que era muito foda. Cara, o Thunder Tank era sonho de consumo. Eu acho que eu só não o Thunder Tank e a Toca dos Gatos. É, a Toca dos Gatos era violento, né? É igual o Castelo de Grayskull, pô. Eu lembro que meu pai tinha me dado. Meu pai tinha me dado a Toca dos Gatos, mas a Toca dos Gatos eu acho que era pra uns bonecos menores, não pra aquele escala do boneco maior que a gente tinha. Tinha boneco menor. Tinha. Aí, pô, eu fiquei pé da vida e meu pai foi e devolveu. Foi até. Ele comprou empada na época. Não sei se vendeu no Brasil, entendeu? Eu sei que eu já vi foto dos bonequinhos menores. É, mas a Toca dos Gatos que eu vi pra vender era só essa pra escala menor, que devia ser tipo aquele Mighty Max, esse bonequinho menor que vende hoje. Uhum. Então. É, He-Man, aquilo que o Barata falou, você tinha praticamente um boneco, era praticamente pintar pra fazer outro. Você tirava as duas mulheres que tinha e o Arete, que era diferente, né? É, o Arete, porra, eu tenho uma foto minha de criança, se quiser eu até mando essa foto aí, ganhando um Arete, sendo Papai Noel lá na BB. Mas assim, que nem aquele moleque do Nintendo 64, né? Ah, é foto, pô. Mas é... O era He-Man, muito foda, né, Barata? Falaram, ele tinha aquela molinha nele, né? Aquela mola na perna. É, você apertava, você baixava ele travava, você apertava o botãozinho e ele... Pulava. Ele pulava. Que era o muito He-Man, maneiro, cara, isso. Falando isso, eu acho que o He-Man eu só não tive a Tila. Eu tinha um castelo de Grayskull, eu tinha um cavalo lá, que eu nem lembro se o He-Man tinha aquilo mesmo. Cavalo? Um cavalo de metal. Tinha um personagem que tinha assim, um cavalo de metal. É. Tinha esse cavalo, eu tinha Que eu ia falar que era o cavalo da She-Ra, mas ele tinha esse cavalo de metal. Mas me veio isso na mente mesmo, de ser da She-Ra, essa porra. Mas não era um unicórnio Pegasus, né? Não, era tipo um robô mesmo, o bicho, assim. Eu lembro, não lembro de quem era, mas tinha... Eu tinha o gato, o Pantro, era Pantro que chamava o bicho, era Pacato, o Pantro, né? O Pantro é o Pacato. Pacato. Aí ele vinha com o gato guerreiro e tinha o tigre, a pantera do esqueleto lá, que era o Pacato preto, assim, não era igual, até a posição. Não, era mas mesmo. Esse do esqueleto era meio que papel camurça em cima, que negócio. É, o veludo, é meio... assim. Isso, cara. Era o mesmo material da roupa do Adam, assim, do Príncipe Adam. Nossa. O colete roxo dele. Ganhei! Eu tinha o castelo de Grayskull, mas acho que o colete roxo não é nada, aquela sunguinha ridícula que... Foi um alerta de masculinidade. O esqueleto, acho que tinha o brinquedo do castelo dele também, não tinha ou não? Cara, ou só era só o castelo de Grayskull? Eu acho que é só o castelo... Só casa de igreja. Eu tinha a nave do He-Man também, que ela tinha um gancho, igual esse que o Dudinha falou aí, que você gerava pra recolher, pra fazer as paradas. Tinha aquele veículo que era muito foda, que era o veículo mais inútil já criado, que não tinha roda não, era tipo uma esteira que ela... Tinha também. É, que ela ficava tipo dando patada no chão, sabe? Caraca! O veículo dava um passo pra frente assim, aí girava a esteira pra cima. Como se tivesse esticando o braço pra frente pra puxar. É tão difícil de explicar que só vai dar certo de entender se assistir esse veículo no desenho. Não, porque o mais engraçado é que no desenho foto, isso andava rápido. Isso tem que botar foto no post, porque você não consegue imaginar aquilo funcionando. A parada não ia funcionar de jeito nenhum, mas no desenho era rápido, sabe? É. E os bonecos não encaixavam direito naquele, porque as pernas não dobravam daqui, os bonecos não encaixavam direito. É, a mão era meio estranha, cara. A mão era meio que mão do palhaço, tipo assim, segurando cerveja ou alguma coisa assim, e você tinha que encaixar na lateral do veículo. Eu achava foda aquele. Tinha um que. Eu esqueci o nome do boneco, mas é um que tinha várias caras, assim, você girava e ele mudava. Ah, muito legal esse. Muito fácil. Muito legal. Como o próprio nome já diz. Eu gostava do Mandíbula também, assim. Que... Era aquele que trocava o braço, né? Era aquele que tinha multifaces, né? Isso, ele tinha a cara de, sei lá, de triste, de feliz. Você girava o botãozinho na cabeça dele, assim, ele mudava a feição do rosto, assim. Tinha ele, tinha o Strato, que era aquele jetpack. O Strato era maneiro. Tinha a abelha, que eu não lembro o nome agora. Tinha o Saldo também. A abelha, eu não lembro o nome, cara, mas o boneco da abelha era muito maneiro. Era maneiro que a asa dela era de plástico, assim. Aham. Uh-huh. E se você sacudisse o boneco, se sacudisse o boneco, ela batia mesmo, assim. Ninguém falou do mais importante ainda, o corpo. Ih, rapaz, aí, bem lembrado. Eu tinha o corpo também, cara. Sim, o corpo é um boneco diferente. Que, aliás, o Gorpo, eu não sei se vocês ficaram sabendo depois, que o nome, na verdade, era Orpo. É Orpo. O Gorpo foi erro de tradução. Aquele zero na camisa dele, na verdade, era a inicial. É do nome dele. Exatamente. Não, mas eu já vi um desenho. Agora, eu não sei se é aquela versão nova do He-Man, não são um desenho mais novo. Que era muito maneiro também. Que era Orpo mesmo, e aquele zero é porque ele é um mago nível zero. Ele passa depois de nível lá, muda aquele zero na parada dele. Por isso que ele só fazia merda, ele fazia uma mágica, cagava o negócio todo, saía tudo errado. Mas aí foi um reboot, né? Foi uma reformulação. Ah, então, eu não sei, agora eu não sei se eu tô na minha memória, tá me traindo. Inclusive, as maravilhas da dublagem falaram que... Teve um episódio que ele falou isso mesmo. Ah, que não sei o que, mas escreveram errado na minha camisa. Uma parada assim. Uhum. A desculpa que deram foi essa. Uhum. A maior pérola da dublagem pra mim é no Tartaruga Ninja. Quando aparece um coelho lá, aí o destruidor fala: coelhinho, se eu fosse como tu, e corta assim a frase, ele não termina. O Rockstead ou o Bob falando. Dublagem é um programa à parte, cara, que dublagem espera pra muita coisa maneira. Falava, cara, eu vou ver. Coelhinho. E a dublagem lá do. Destruidor! Chamando Wolverine de Lobão. É, esse filme aí do Tartaruga Novo, eu senti falta do Destruidor! Bebop Rocksteady, eu quero ver a dublagem, mas com certeza não é a mesma, cara. Não são os mesmos dubladores. Deve nem é uma pena, mesmo, cara, que a dublagem do Tartaruga era muito engraçada. Aqui eu quero saber o Delson, o que ele colecionava nessa época. Antes de passar pro Delson aí, os bonecos da Tartaruga Ninja eram muito foda, e eu e o Delson, a gente teve uma crise de riso, você lembra, Delson? Uhum. A gente vendo o boneco do Splinter. Ai, hoje em dia, assim. É tosco demais, velho. Caralho, a gente tinha muita imaginação mesmo. Olha esse boneco. A gente abria a foto e a gente cagava nas calças de rir do boneco. Era um rato. É muito feio, velho. Feio pra caralho o boneco. É um rato com roupa, cara. Cara, não, mas tinha outros bonecos que eram muito mal feitos, cara. Eu não sei se vocês vão lembrar aí, mas da tartaruga não ficava em pé, cara. Eu ficava muito puto com essa porra. Inclusive o Michelangelo não vinha com o Luciaco, ele vinha com uma parada tipo um gancho, né? Não lembro, eu tinha só o Leonardo. Eu vinha sim do Dino, vinha não? Não, não vinha não, cara. Se for o mesmo que o meu irmão tinha, o Léo tinha os quatro. O Michelangelo não vinha com o Luciaco, até porque essa da arma ser de plástico. Mas é claro, com certeza tem uma série mais... Até hoje por causa do filme, né? Deve ter uma série mas melhor. Mas o Tartaruga melhorada. Tinha muito boneco falsificadão, não tinha não? Eu lembro que tinha uns diferentes. Inclusive eu lembro que eu ficava puto, cara. Na exposição de paro, eu tinha um fliperama. Aí tipo assim, se você gastasse tanto ou comprasse tantas fichas, você ganhava o boneco. Foi que você gastasse não tinha dinheiro pra comprar. O preço de uns 30 bonecos em ficha, você ganhava o boneco. Mas criança, você sabe que não liga pra matemática, cara. Ainda mais que não era a gente que pagava, né? essa é a melhor parte. Aí, Delson, conta aí, você que é o mestre das coleções, o que, que você fazia de coleção aí nessa época? Cara, nessa época, assim, eu não era muito de colecionar, assim, não tinha coleção de brinquedo em si, assim, igual bonecos, essas paradas, assim, não. Eu me lembro que eu me amarrava era figurinhas, cara, figurinhas. Minha cabeça explodiu quando eu fui na banca, num domingo de manhã, saindo da missa, passei na banca, cheguei lá... Me deparo com um álbum de figurinhas que na frente tava o Esquadrão Relâmpago, assim, a galera do Change, mas na frente eu falei. Eu olhei assim, eu pensei assim, cara, pô, é revistinha. Aí quando eu falei, não, é um álbum de figurinhas, um monte de figurinhas. Eu falei, ah, eu vou querer, mas eu pirei aqui do outro lado, na hora que eu peguei o álbum pra ver o verso, assim, era o Jaspion, cara, era um álbum de figurinha duplo. Era Jaspion e Chainsman no mesmo álbum. Caraca, aquilo ali era o meu xodó, cara. Aquele álbum de figurinhas ali. Eu comprava muita figurinha pra completar aquilo. Acho que foi o primeiro que eu completei mesmo, assim. Eu lembro que tinha uma figurinha desse álbum que eu adorava, que era o Change Griffon, ele lutando com o Giodai, mas eu fiquei puto que eu perdi ela, né? Na aposta no colégio, o pessoal jogava. Jogando bafo. Bateu bafo. Batendo bafo, eu perdi ela, fiquei muito puto, cara. Eu tinha figurinha no álbum já, não, mas eu tinha elas repetidas, eu ficava puto. Foi dessa vez que você chorou também, né, Dudinho? O Bruno, vocês têm que entender o seguinte: o Bruno tem um mundo de Bruno. Ele tem um mundo alternativo. Ele inventa umas memórias que não existem. É que o Barata vai lembrar daquele episódio do Simpson, né? Não, aí foi aí que eu liguei e falei, então tá bom, senhor presidente, eu vou resolver isso. Ai, o Bruno, pra quem não conhece, é mais ou menos assim. Aí tem as coleções assim que marcaram pra mim, foi essa aí desse álbum que eu era fã do Jasper e Change, assim, acho que quem não era, o jovem aí de hoje aí que tem aí na faixa dos seus mais de 30, duvido quem não era fã de Jasper e Changeman naquela época. Era muito foda. Era febre, cara. Era febre. Não tem como falar, não. E outra, cara, que eu me amarrava de colecionar as tampinhas de refrigerante com a galera do... Da Disney. Eu fiz essa coleção também. Tinha dos Trapalhões, cara, também. Os Trapalhões, mas da Disney acho que me marcou mais, cara. Eu ia pra porra dos botecos, cara, ficava chutando tampinha pra... As tampinhas. Não era só eu, então. Eu colecionava, cara. Isso na época você tava no Paulo Freire, cara. Tinha o Aladdin. Cara, mas era da Disney em geral? Eu lembro que tinha várias do Aladdin. Que foi até na época do desenho. Mas eu lembro de não, Pateta, é tudo: Pateta, Mickey, Donald. Pluto. Aquela vaca lá, como é o nome dela? Aquela vaquinha Clarabella. Clarabella. A que eu mais tinha, eu acho repetida, acho que era da Bela, cara. Era muito. Tinha o bafo, tinha os personagens clássicos. E tipo assim, você tirava aquele plastiquinho que ficava no meio da coisa pra você poder ver melhor, né? Não, acabava com a fibra também. É isso aí, eu não tirava não, porque estragava. Ela ia perdendo isso aí, ela desbotava. Desbotava. Mas com esse plástico você não conseguia ver a figura de Não, mas. Essas tampinhas eu pegava e ia martelando. E abrir a tampinha pra ficar mais bonitinha. Pra ficar igual um Tazo. O primeiro Tazo foi o precursor do Tazo. O precursor do Tazo aí. Cara, eu fazia isso aí pra te fazer estrelinha ninja, cara. Nossa, ao lunático. E brinquedo, cara. Eu tinha um xodó que eu, até hoje, eu sou fã daquele carro do General Lee. Meu pai me deu um Caraca, de Estrela, o Graslit. Qual que é esse, não? É dos Gatões, uma série, é uma série antiga, assim. Aí eu tinha os carros, tinha os dois modelos dele. Tinha um vermelho e tinha um laranja, que era o cor de abóbora, sei lá. Isso. É o laranja que é o... É o da série mesmo. É o brinquedo que jamais sairia hoje, né? Até porque ele tem a bandeira da Confederação do Sul, né? Dos Estados Unidos, né? Então, que lutavam a favor, né, da escravidão, né? Não, é daquela área mais redneck dos Estados Unidos, né? Isso. A parte mais conservadora. Mas esse seriado foi um maior sucesso, cara. Era da parte mais conservadora, mas a galera era louca. Inclusive saiu um filme não tem muito tempo que era até legal, cara. Que era saiu um filme muito bom. Do Ben Stiller. O cara que fazia, né, o Schindler. Não, o Schindler não, é o cara que fazia o Schindler. Ben Stiller. E o John Knoxville. Isso aí, o Ducks of Hazzard, esse aí que isso. Parece que tem esse outro maluco. Como é que é o nome? É o. Esse que tem, que ele tá falando que tem o. É o Stark Hutt, eu acho. Stark Hutt, isso aí, do detetive. É Ben Schiller e Luke Wilson. Isso aí. Confundido. Mas esse dos gatões, cara, era o meu xodó, aquele o General Lee, cara. Eu tinha era eu um Dodger, e meu irmão. Né? Isso, nós tínhamos. Doido pra achar esse carro. Tá, doido pra achar esse carro? Eu também, doido, se achar, cara. Você me fala. Hot Wheels tem ele, com certeza, né, cara? Não tem. Os Hot Wheels. Tem Hot Wheels dele. Mas eu não sei achei. Se ele acha tiragem agora, mas eu no não, Mercado eu não Livre encontrar. Ele encontra. É, Hot Wheels, o Roger arrumou pra mim foi o DeLorean, acho que do De Volta ao Futuro 2, o Homer, o carro projetado pelo Homer. Nossa. o furgão do Esquadrão Classe A. E... O Interceptor. O Interceptor, mas aí, por exemplo, tem alguns que são muito caros. O Ecton é caro pra cacete. O carro do Supernatural é caro pra caramba também. Olha, tipo, eu paguei assim, caro de 80 pra caramba reais. No... Nesse carro do Supernatural. Rapaz, puxa, já que eu falei do Esquadrão Classe A, cara, eu tinha os bonecos, cara. Era mais ou menos na época, era da Estrela Isso. e da, acho que é Glaslit. Eu tinha um também. O Esquadrão Classe A, ele, tipo, vinha numa caixa, cara, de plástico, que vinha todos os bonecos juntos. O boneco era um comando em ação, mas com a qualidade um pouco mais baixa. Bem inferior. Então, aí tinha tipo paraquedas de plástico que você botava tipo a mochila no cara. Mas ele não vinha com furgão, vinha com uma caminhonete. O meu veio com uma caminhonete. Eu não lembro se o furgão vendia separado, cara. Eram bem fraquinhos os bonecos. A gente tinha um que era um amarelinho, com boné. Ih, cara, tinha do Trovão Azul também, que era da mesma linha. Cara, aquele helicóptero... Nossa. Eles estavam falando, eram os dois, né? Luxo demais, cara. Só pra não desviar totalmente o assunto, você tava falando do álbum de figurinha e o caramba, mas tinha os clássicos álbum de figurinha da Copa, né? Que isso aí todo mundo no colégio colecionava. Por incrível que pareça, aí eu não colecionava essa porcaria, que eu não gostei de futebol. Eu colecionava e nunca gostei de futebol. E barato vai lembrar que tipo assim, tinha um pessoal de família mais tradicional dessa cidade aí, pessoal com maior poder aquisitivo. Comprava aqueles envelopes, tipo a sacola com 100 envelopes de figurinha junto, completava 3, 4, 5 álbuns, tipo assim, em uma semana. Qual a graça? Fala pra mim. Não, tinha também. Eu não sei porque eu não tinha dinheiro pra fazer isso. Se um dia eu tiver, o cara que tinha coleção de todos os brinquedos não tinha dinheiro pra comprar a figurinha. Papai comprava. Acredita se quiser, cara. Né? Meu pai falava comigo, cara, não compra álbum de figurinha não, que você vai gastar dinheiro com bobeira. Vai ter dinheiro com bobeira? É, meu pai sempre falava isso, cara. Ele odiava comprar álbum de figurinha. Vocês devem lembrar também que normalmente aparecia em colégios, uns álbuns de figurinha bem safado, assim, que... Complete essa amigura, ganha micro-ondas, nunca achava, nunca completava. Que era nunca a figurinha chave. É a figurinha chave. Não, e a figurinha era de papel, assim, era muito podre a parada. Tipo assim, mesmo. Era a maior violação de direitos autorais possíveis, porque tinha Dragon Ball, tinha Comandos em Ação, tinha Naruto, tinha He-Man. Eu lembro que eu ganhei nesse negócio um tinha Turma da Mônica, tinha tudo. Tinha tudo ali no álbum. Eu ganhei nesse álbum um boneco do Fênix, do Cavaleiro do Cavaleiro Zodíaco, mas você era tá de aquele... sacanagem, você completou alguma coisa nisso. Mas era que um boneco de borracha, assim, não era aqueles bonecos que tinha armadura, sei lá, começou a vender em camelô, assim. Caraca. Caraca, pô, eu achava que nunca ninguém tinha conseguido completar alguma coisa nisso. Eu não, primeira pessoa que eu sei que completou um negócio desse. Não, mas caraca, é um álbum. Nunca tinha. É determinada isso. Parte do álbum que você completa. É, não, tipo assim, ganhar. Você completa não, aquele mosaico, você ganha aquele isso. Item. Não, o álbum não completa nunca. Aqueles mais idiotas, todo mundo completava, pô, uns que tinha... Você ganhava um pacote de jujuba, um troço. Você ganha uma bala juquinha, você ganha uma bala juquinha, tipo, mas isso. Pô, isso aí então, o pessoal é direto. Pô. Você completa esse mosaico de 10 figuras do Comandos em Ação, você ganha um pacote de biscoito Globo. Eu acho que tinha, eu acho que tinha figurinha que não existia mesmo, assim, que ninguém nunca tinha a porra da figurinha. Então, é isso que eu achava, que todos pra mim eram assim, mas eu não lembro de ter completado nenhuma. Não, mas eu ganhei esse boneco do Fênix. Aqui, se alguém tiver com trauma de infância aí, pegou um boneco de borracha mal feito do Fênix aí, pô, só falar comigo, Bandai original, Plot Smith AX, só falar que a gente o tá Yuri, aí. O Yuri tá engatilhado aí, meu filho. Cara, nem fala, cara, que eu vejo aquele boneco do Cavaleiro de Libra, cara, que deve ser uns R$500, eu fico maluco pra comprar aquela porra. Oh, só que tem que pagar em Libra ainda, parada. R$500? R$500? Pô, tá de sacanagem comigo. Você tá falando com o cara certo aqui, cara. Agora é perra, eu vou ter... O Dudinho tá esbanjando dinheiro, pô. Ele tá dando coleção de Comandos em Ação que vale milhões e tá... Rapaz, não, espera aí que a gente... Mais pro final a gente vai chegar pra coleção de hoje em dia, né? O traficante. É, deixa pra lá. O Rod é o fornecedor. O negócio agora aqui é tudo original. Agora eu vou pegar todo mundo aqui na coleção clássica, que de tempo em tempo ela sumir e ressurgir. Ioiô da Coca-Cola. Nossa, cara. Ô Lucas, esse daí você chegou a pegar? Então, cara, de vez em quando eu comprava um negócio desse aí também, sabe? Mas essas que antigas ou... Qual, você não conheceu nada desses antigos que nós falamos aqui, eu conheceu? Não, eu fiquei quieto porque tava... O Lucas devia estar assim, mas que porra é essa? É esses últimos... Não entendeu que nada que a gente tava falando aqui. Eu fui solidário também com ele aí, que eu não conheço do general, não sei o que, do carro aí, eu não conheço mesmo, não. Fica fingindo aí. O máximo que eu conheci de vocês falando aí foi essa da figurinha, sabe, que ninguém completava, porque eu também colecionei esse negócio aí. E eu ficava bolado porque eu não conseguia nenhuma, cara. Eu ficava tipo, não, tem que conseguir um negócio desse. Aí gastava dinheiro. E não vinha a figurinha que eu queria. Ó, era horrível o negócio. Quer puxar um que todo mundo aqui deve ter colecionado? Ou aqueles álbuns de figurinha da Plock, ou aquele da barra de chocolate Nestlé. É que os animais da Plock. Nestlé, cara. Esse aí eu te garanto. Surpresa. O Lucas também não pegou essa época. Deixa eu explicar então pro Lucas. Esse chocolate surpresa era uma barrinha de chocolate da Nestlé que vinha com um cartão bonito. Papelão. É, um cartão bonito de com ah, não, bicho cara, da Amazônia. Esse aí eu conhecia. Não, mas ele teve várias coleções. Ele teve de dinossauro também. Ele era por temporada, assim. Mas teve o foda era você também. Arrumar o álbum. Você tinha que mandar pelo correio. Tinha que mandar. Caraca. O que hoje eu não tinha pra chegar. Que eu tô lembrando cara, agora que do ping-pong isso aqui. Do Rei Leão. Gente, eu acho que eu vou me retirar porque não vou aguentar. Vou começar a chorar aqui. Esse tá muito foi a mesma nostálgico. Coisa do Rei Leão. Era do ping-pong. Você tinha que mandar tantas embalagens pelo correio. Aí eles mandavam um álbum pra você. Eu tive. Esse eu completei. Eu tive esses álbuns tudo aí. Pô, o álbum do Rei Leão que eu lembro que eu tive foi. Acho que foi da Panini, né? Que teve o álbum do Rei Leão aí já. Mas foi mais pra. 96, 97, né? Caraca, foi isso aí. O filme era de 95, 96, mais ou menos. É, aí teve o álbum da Panini só do Rei Leão, que eu lembro que foi o primeiro que eu colecionei, porque o meu avô viajava, tipo, de caminhoneiro, né? E ele foi pra São Paulo e lá ele conseguiu um pacote, igual vocês falaram, tipo, de várias figurinhas aí. Aí, ó. E voltou pra Paulo. Aí ele de aparecendo. Aí, aí, tipo, foi o primeiro álbum que eu juntei e colecionei, sabe? Eu acho que até completei, porque veio muita figurinha, cara. Veio muita figurinha. É, eu tenho um trauma desses álbuns de Copa, foi o último que eu colecionei. Um vizinho nosso aqui, ele tinha, cara, uma figurinha que faltava. Eu tinha esse trauma desse álbum de figurinha, porque eu só faltava uma figurinha, e eu, tipo assim, eu tava dando todas as figurinhas minhas, porque eu queria só aquela mesmo, né? E esse vizinho nosso tinha, cara, e tinha umas duas ou três dessa figurinha. Aí eu falava, porra, pega aqui as minhas, não sei o quê, eu quero outra figurinha. E ele já tinha completado o álbum. Entendeu? Essa aí era a clássica, você chegar, pegar a mãozada de todas as figurinhas repetidas que você tinha e falar, toma, te dou isso tudo aqui nessa aí que tá faltando. É. Esse é o problema, a lei da oferta da procura. Era o all-in da coleção. Pois é. Tava oferecendo muito numa figurinha, porque aquela figurinha o cara já super valorizava. Não, então essa minha aqui vale muito. Mas você tava dando todas as que você tinha pra ele. Então, mas 500 figurinhas, pô. É, não, ele não precisava de nenhuma, cara. Sacanagem do negócio todo era essa. Porque ele já tinha o álbum completo. E eu era porque eu era malandrão, tipo assim, eu deixava a galera completando o álbum, né? E eu falei assim, não, agora eu vou ver com a galera o que tem. Aí muita gente me dava assim. Agora não, que pô, todo mundo completou. É, eu fazia muito. Puxepada, galera. E eu ganhava, o Rodolfo me dava, não, pô, pegar as minhas aqui, tem um monte aqui, e aí eu montando o álbum com as figurinhas da galera que já tinha montado. Aí esse cara, rapaz, era de sacanagem, cara. Ele não queria me arrumar figurinha. Eu falei, eu acho que eu até tentei comprar, cara. Ele não quis. Aí um dia eu também dei uma chutada no saco dele arrumada. Porque aí eu ia na casa deles, né? Aí o pai dele passou perto. Pô, me arruma essa figurinha. Eu falei assim, o pai dele ouviu, né? Aí ele, pô, por que que é isso? O que tá acontecendo? Ah, eu não comprei, só falta essa aqui pra eu completar, não sei o quê. Aí ele, oh, mas você tem outra aí, rapaz, dá pra ele a figurinha. Rapaz, o cara deu a figurinha com o olho cheio d'água, rapaz. Ou com sangue nos olhos, né? Mais provável. Acho que era o plasma do sangue que tava saindo. Cara, mas chegou a oferecer pagamento, mas qual a forma de pagamento? Não, comprei, tipo assim, não, compra sua figurinha, não sei o quê. Eu não me lembro, eu tentei tudo pra ter 50 centavos, que ele devia ser o que uma criança tinha, né? Mas ele. Não, mas era sacanagem, ele não queria que eu completasse a obra, era sacanagem mesmo. Ele gostava de. O Barato conhece a figura. Era o Ash Fala, e sim. O. Como é que é o nome lá? O Gary. Só que colecionando figurinha. Não Pokémon. Mas é uma de coleção e nostalgia. Os refrigerantes que lançam. Tinha muita coleção maneira. Tinha aquela das mini garrafinhas de Coca-Cola. E aí já vai entrando na parte das lendas aí, ó. E a parada, se você tomasse aquilo, você morria, né? Era veneno. Das mães era veneno. Ué, eu. Foi. Que era um mini engradado com 6 garrafinhas, né? Com devia ser diferente. Coca-Cola sem gás, né? Aquela porra. Por que eles iam se dar trabalho de botar veneno? Eles têm uma fábrica inteira da porra da Coca-Cola. Caralho. Essa era uma das lendas das a coleções. A Pepsi também tinha muita. Tinha aquele copo dos Trapalhões, você lembra? Copo do Thundercats. Thundercats. O qual eu só tinha do Snarf, porque em paro eu só vinha o copo do Snarf. Não, esse eu tinha, cara. Esse eu tinha do Lion, velho. Eu tinha o do Lion e tinha uns flyers que vinha com os personagens pra você pendurar na parede. Aí eu tinha todos aqueles flyers com os personagens, cara. Era muito maneiro. Essa é a minha coleção de orgulho, cara. Eu tinha todos os copos. Foi quebrando um de cada vez. O último que resistiu foi o do Lion. Mas o. Os Trapalhões eu tinha todos. Esse era de plástico. Coleção. Era de plástico e um canudinho dele que encardia pra caralho. Assim, depois eu já vinha contaminado já. A maioria eu lembro que minha tia depois pegou esses copos e usou pra botar escova de dente. Assim. Nossa. Nossa senhora. É o sonho de todo colecionador. Foi. Ele. A minha primeira coleção foi de quadrinhos. É, vocês devem conhecer aquela saga Guerras Secretas. Uhum. Eu tive a primeira Guerras Secretas. Primeira de toda. Completa, essa, aquela que essa eu, guerra, acho, aquela, não, a aquela completa e incompleta, né? Aquela que eles apagaram a vampira. Oi? É a que veio mutilada, assim, né? Da primeira da Abril mesmo que saiu. Cara, eu devia ter o quê? Uns 6 anos na época, ou menos. Então é ela. Aquela, cara, aquela se você que não sabe, Roger. Que é Panini, não. A Abril sabe, sim, né? Que eles cortavam uma porrada de coisa que, como não tinha um personagem aqui na época, eles simplesmente apagavam. Fala sério, sabe isso? A vampira, por exemplo, é porque, a vampira que não tem. Deixa eu contar a boa dessa história, que você tá contando já errado aí. É, só pra quem não sabe, o Barato é especialista porque ele ganhou essa revista na Estácio, lá em Campos. Fala aí. Ganhei na Estácio. Essa é essa mutilada, inclusive eu achei lá no Sebo, mas o velho quis me extorquir nela. O assim. Velho do Sebo, gente. O velho do Sebo. Essa aí é a parada seguinte: aquela Mattel tinha ganhado os direitos da Marvel de lançar bonequinho. Aí ele começou a sair lá nos Estados Unidos, aí começou a querer lançar no Brasil também. Aí no aqueles Brasil bonequinhos, era... hein, Barato? Só pra citar o pessoal: aqueles bonequinhos que vinham com escudo holográfico, vinha, né? Com escudo, tinha um castelo. E vinha com uma revista em quadrinho também. Uhum. Aí a Mattel chegou e falou: ó, vamos lançar no Brasil. Chegou pra Abril, que era quem publicava as revistas aqui no. A Abril falou assim, ó, não tem como, que a cronologia era atrasada, negócio de 6 anos, assim, tinha personagem, tipo a vampira, aquela Miss Marvel negra que tem na Guerra Secreta também, que não tinha aqui no Brasil, não tinha chegado ainda. Aí pra não tomar spoiler e pressão da Mattel, a Abril adiantou, negócio de 6 anos a cronologia, pra lançar correndo essa porra. Aí o que eles fizeram na Abril aqui no Brasil? Eles apagaram esses personagens da revista. Ou desenharam por cima, assim, onde era Miss Marvel, eles desenhavam Homem de Ferro por cima, assim. Inclusive, eles meio que, às vezes aumentavam o desenho, ou tiravam o quadrinho, o balão. Omitia as falas que citavam elas. É toda mutilada essa Guerra Secreta que saiu aqui. É uma Guerra Secreta exclusiva, então. É, aí tanto que depois na Teia do Aranha lá eles lançaram, se você for ver na capa mesmo, eles falam versão sem cortes. Caraca, velho, não sabia disso não. Se você tiver ela hoje, ela deve valer bem, um bom dinheiro. Eu não tenho mais. Sim, cara, vale até a pena a dica agora que. Até porque ela não existe conhece. Além dessa, assim, mas a Guerra Secreta já relançou encadernado, já relançou na Informatim, já relançou tudo que você imaginar, mas essa aí mutilada, não, só quem comprou na época mesmo. Aquela barata que vinha na Teia do Aranha já é normal, né? É a conversão completinha. E vinha um card atrás. Toda a revista vinha um card pra recortar. Com card holográfico. Personagens. Né? Mas o mais engraçado é que esse escudo. Não sei se era holográfico, não. Esse escudo holográfico, acho que tipo assim, virava e mostrava a identidade do personagem. Isso, era isso mesmo. Esse já é do boneco, né? Que você tá falando. É o boneco mesmo. Inclusive é um easter egg legal que essa série que tá saindo agora da Panini, da Guerras Secretas. A contracapa da revista é o boneco, é o desenho do boneco que era vendido na época. Pô, já lançou Guerra Secreta aqui? Começou a sair agora, já. Cara. Tem assinatura, eu queria até fazer, mas... Eu, inclusive, eu até baixei os Vingadores da Marvel Now pra ler Scan, porque ali que mostra como é que o Destino ficou poderoso daquele jeito. Eu tô querendo saber também, cara, eu tô perdido. Eu li Guerra Secreta, é muito maneiro, só que eu não li a história que precede. Senão eu volto a colecionar, eu vou ter não, já o essa... foda dessa parada do Barato falou que a assinatura que você faz, você vai pegar todas. Aí vai vir X-Men, vai vir Homem-Aranha, vai vir Vingadores, os novíssimos Vingadores. Os Vingadores nem tão novos assim, os fabulosos Vingadores. E tem muita revista hoje em dia, cara. É muita coisa. O... A gente reclamava da época. Hoje é muito... Pegando um gancho nesse aí de colecionar HQ igual o Roger aí. Ah, Delcio, me permite só aproveitar o momento, que vale a dica. O Barato conhece aquele podcast Confins do Universo, que é especificamente de quadrinho. Eu acho que o último deles foi sobre cortes em HQ. Foi até uma entrevista com aquele JP Martins, que o cara acho que é editor. Ele falou dos cortes e alterações que ele fazia. Ele mudava o nome de personagem. Ele que mandava cortar, ele que traduzia. Essa história que o Barato contra o Guerra Secreta, eles falam lá, entre outros. Vale a pena, não é? Que é maneiro pra caramba. coloca a censura. Então é um verdadeiro filho da mãe, cara, né? Cara, ele queria traduzir o nome dos personagens, cara. Pra ele seria Carcaju em vez de Wolverine. Vai tomar banho. É porque então, o nome do animal no Brasil literal, é Carcaju. Né? É Carcaju. Ele é a favor de fazer a tradução literal. Agora, chamar de Wolverine de Lobão... É Carcaju, é melhor. Toma banho. Mas pegando carona nessas mutilações aí, eu colecionei a primeira série lá da Morte do Superman, Morte e Retorno. Porra. E ela também sofreu com isso também. Agora, poucos anos aí, que eu acho que foi o quê? Uns 2 anos pra trás eu tava vendo a história. Essa a que saiu agora, que relançou da Morte e Retorno, essa encadernada, ela é completa, igual foi a original. Mas a nossa que saiu lá nos anos 90, ela veio toda picada também. E até fora de ordem. E ela é até fora de ordem. Eu fui olhando as minhas que eu tenho aqui. Comparando, é totalmente fora de ordem. Inclusive, entendeu? Eu acho que a primeira revista que foi lançada em formato americano aqui no Brasil foi aquele Cavaleiro das Trevas, aquela em 4 edições que eu tenho quase certeza que o Barata que pegou a minha. Peguei, não, a sua eu ia... Ó, dica do dia. Uma porque, dica inclusive, aqui, ó. Esse JP Martins falou que ele brigou muito pra sair, porque a revista na época ganhou capa da Rolling Stones, do Estadão em São Paulo, teve foi muito noticiada a primeira Cavaleiro das Trevas. Tá então os caras descobrir... foram lançar em formato americano. Você tá querendo descobrir se tá com ele? Faz que nem eu fiz. Eu fui lá um dia que levar alguma coisa que ele pediu pra deixar com a Maria Clara lá. Achei meu CD do Noite Animal, do meu Bad Mojo, Prisioneiro do Gelo. Essa porra, ele fala. Tô você falando sério. Eu falei, essa porra é minha, o que que tá fazendo aqui? O caralho, o CD do Noite Animal é sacanagem. Noite Animal, você conhece, Delcio? Qual que jogo é esse? É um jogo antigafo lá de PC, né? Do Cacete do Planeta. Eu conheço de nome, eu não joguei. Não, tinha piadas PC, clássicas, né? Como fala mais alto, que eu tô com a banana enfiada no... Fala mais alto, meu filho. Eu estou com uma banana enfiada no ouvido. A gente ajuda, Dudinho, na mudança, a gente vai descobrir muita coisa. Ah, é? O meu Bad Mojo eu quero de volta, eu já falei com ele. Mas, Bruno, você procura saber o que tem lá e você desconta do valor do presente de casamento. Aí vai ter que me pagar, então. O Bad Mojo, cara... O Bad Mojo era meu xodó, cara. Eu adorava aquele jogo. Cara, na época que eu colecionava, né, era mais Tazo, né, que vinha no Fandango, no Cheetos, né, essas coisas assim, aí a gente ficava juntando dinheiro pra sair na... Era até, tipo, ali próximo da banca, né, que a gente comprava Cheetos, Fandango, essas coisas, só pra vir o Tazo. Eu nem gostava do biscoito mesmo, sabe, eu gostava mais só por causa da figurinha que vinha. Cara, aí... que é uma chips vai ser responsável por tanta uma geração de crianças obesas e com problemas de saúde. Né? É verdade, mas aí, tipo, eu lembro que num sábado, domingo, eu comprava 2, 3 pacotes e ficava lá pegando Tazo de figurinha. Eu ficava muito puto porque o povo queria, tipo, jogar Tazo e tal, aí arranhava aquele negócio todo, ficava puto. Mas não, o meu não vai usar, não. O meu ninguém vai jogar, não. Exatamente. Falando em uma chips, aquela coleção da Marvel, da Cheetos que saiu, foram duas coleções. Que era uma que vinha um boneco meio cortadinho, se encaixava. Você desmontava e encaixava tudo. Eu tinha as duas coleções completas, cara. Caralho, eu lembro dessa era muito maneiro. Eu não gostava, não. Ei, eu gostava. Aí eu completei as coleções, enjoei e joguei fora. Pegando onda aí no salgadinho aí que o Lucas puxou e no Pokémon GO, cara, eu tive a coleção do Pokémon, cara, da Elma Chips. Que tinha vinha uns cards. Eram não 50. Era card, não, era card, era 50 cartinhas. Eu tinha todas, cara. Eu tinha aquilo tudo bem guardadinho, cara. Deve estar tão bem guardado que eu não sei onde. Você nem tá, sabe qual tá. Não sei nem onde tá, cara, mas que eu tenho todos aquilo, eu sei. Era 50, não era 50 pokémons, cara. Era muito maneiro. Tinha aqueles que vinham também na garrafinha do Guaraná Antártica, né? Ah, vinha na Pokébola. É verdade. Isso eu não lembro, não. É, Guaraná. Eu não lembro quantos que eram, mas tinha isso sim. Eu fiquei meio puto da vida com o Pokémon, porque o Ash nunca crescia e nunca ganhava nada. Não, esse filho da puta até isso. Hoje. Já o quê? Foi, quantos campeonatos que ele perdeu, Deus? O Lucas sabe, eu tô foram fora. Seis. Cara, eu não fiz. Foram seis. 20 seis anos ligas, de... né? De 20 Pokémon. Anos de Pokémon e o cara ainda perde aí ainda. Aí você fala, porra, tá com 10 anos ainda. 20 anos de curso e não aprendeu nada ainda. E tá, não, e tá com 10 anos ainda. Tá com 10 anos, não cresce, não. Ele tá forjando a idade pra não concorrer com os mais velhos. É o famoso gato no futebol, né? O cara bota todo o Ah, mas enquanto eles foram lançando o jogo novo, cara, pra criar a liga nova, não é isso. Aí você viu o Delson, você deve conhecer, aqueles quatro ovos que saiu, Pokémon Origin, que conta a história do personagem do jogo mesmo, do japonês. O cara em quatro desenhos capturou 150 Pokémons e mais um secreto. O cara em 80 minutos fez o que é, o Ash não fez o que é, 20 anos, né? É verdade, cara. Faz 20 anos e não ganha uma. É, mas tem muita teoria, nada. Né? Tem várias teorias falando por que o Ash... Aí, cresce, aí já é mais. Mito. Aí já é lenda. Conta aí pro que eu fui curioso agora. Não, que tipo... Se vocês lembram, nos primeiros episódios de Pokémon aparece o Ho-Oh, né? Aquele pássaro todo colorido, né? Uhum. Que é um pássaro lendário da segunda geração. Aí fala que quem vê o pássaro tem direito a um desejo, né? E o desejo do Ash sempre foi capturar os Pokémons e viver nessa jornada dele, né? Aí por isso que falam que ele não envelhece, porque ele viu o pássaro lendário e o pássaro conseguiu realizar o desejo dele. Caraca. Aí, tem muita teoria. Tem várias teorias sobre isso. Que quando ele tava andando, a Misty bateu nele de bicicleta, ele caiu, bateu a cabeça, ele estaria em internado em coma e tudo estaria passando na cabeça dele, não passa de um sonho. Isso aí tá igual Caverna do Dragão. É o Caverna do Dragão, isso aí. Eu sou mais a minha Mas teoria. Mas falar nisso do Caverna do Dragão acabou, né, galera? Chegou o fim, né? Tem um final a Caverna do Dragão. Fizeram o fim? Tem um fim, pô. Tem a HQ que conta o fim de Caverna do Dragão. Que eu ainda quero comprar, ainda não comprei a HQ. Mas tem um fim. Não. Chegou o fim. Aí no fim da Caverna do Dragão não tem um fim verdadeiro. ainda fica uma. Ainda ficou fica em uma HQ. Dúvida. Não, acabou. Mas ainda fica uma dúvida no ar. Ah, eu não sei. Que eu não vi ainda, eu não li a história ainda. Ah, não leu ainda não? Não. Vai ficar no mesmo. Sempre eles deixam essa saída, né? Espero que fique, cara. Espero que fique. O maneiro é isso, ninguém sabia o que aconteceu com aquilo. É, já virou o misticismo mito. O misticismo em volta da história é o que... É o que mantém vivo ali, a lenda. As lendas. Mas vamos lá, qual é a próxima coleção da galera? Rapaz, uma coisa que vale ser interessante falar, cara, é que o Roger, por um bom tempo, ele trabalhou na banca de revista lá em Padre. Mais de 3 anos trabalhando na banca. Então, foi na época que eu comecei realmente a comprar quadrinho, que foi com a... Tentava colecionar na época, começou foi naquela época Marvel vs DC, né? Que veio na banca. Eu vim até conhecer o Barata depois disso. O Barata já comprava há mais tempo. É, o Roger já separava pra mim lá, assim, já. Quando chegava. É, porque era já. Foda que, tipo assim, chegava duas ou três, aí tinha que separar pra mim pro Barata e eu acho que o Roger separava pro irmão dele também. Rapaz, nem me não, fala. Não, meu irmão era pouca coisa. Então, nem... que era foda. Aí quando vinha aquelas mega sagas, que era foda. Que, tipo assim, eu lembro que a do Massacre. Eu consegui comprar uma Fator X e o Barata comprou outra. Porque às vezes vinha uma revista só de cada um. Eu tinha que malocar aquilo tudo lá, esconder. Pra ninguém achar, cara. Eu escondia lá, malocava até. Eu lembro uma do X-Men, do Massacre, que eu não consegui consolar. Acho que só veio uma pra Pado. Aí eu cheguei lá, eu não lembro se foi na banca do Roberto ou lá na banca que o Roger trabalhava. Aí cheguei lá, porra, não tinha, cara. Aí eu fui perguntar ao cara, o dono da banca, ou quem tava trabalhando lá. Eu vi a revista guardada ali. Aí eu falei assim, pô, o cara separou pra mim uma revista, vê se tá ali pra mim. Aí o cara tá aqui, ó. Eu falei, ah, essa aí mesmo. Agora eu sei pra onde foi a revista que eu não achei na banca. Aí o X-Men vazei pra casa. É, mas esse é o problema, cara. Não, você tem ideia, o Barato era assim há 20 anos atrás, você imagina como é que é hoje. É gerente de banco, tá? O é amigo de vocês, hein? Eu fiquei puto porque eu fui enganado nessa coleção aí, porque eu só colecionava Homem-Aranha só. Mas eu tinha esse vício, assim, se tivesse uma revista do X-Men com Homem-Aranha aparecia, eu comprava. Aí, tipo assim, se tivesse uma revista que tivesse um Homem-Aranha, eu comprava junto, eu comprava ela também. Aí, uma, quando anunciou o Massacre, aí vai, porra, vai ser em todas as revistas Marvel. Eu falei, porra, vou ter que comprar, né, vai ser tudo. O Homem-Aranha nem participa dessa porra, cara. Eles botam na capa lá que ele participa, mas nem na capa da revista ele tá. Eu comprei a porra da saga inteira. E do Massacre não viu o Homem-Aranha. Foram 2 meses e tem uma revista do Homem-Aranha que faz uma menção. O resto nem isso faz. Caraca. Não, mas é, essas mega sagas, o Homem-Aranha meio... Até na Era do Apocalipse é mesmo... Não, na Era do Apocalipse ele tava morto, inclusive. É, era do Apocalipse, mas era do Apocalipse era fechada dos X-Men, pô. Não, mas tinha chega... a Gwen Stacy tinha relevância, mas o Homem-Aranha tava morto. É, mas aí era um easter egg. Cara, dá até dó no coração lembrar que eu vendi várias coleções que eu tinha. Barata lembra, as formatinhas da Abril eu vendi. Falar, porque esse negócio aí que você deu, seu negócio de comandização, rapaz, eu não consigo desapegar. Tá lá guardado lá em casa, minha mãe tenta jogar aquilo fora sempre, eu não deixo, eu nem leio aquela porra, mas não consigo desfazer da parada, cara. Até porque a última vez que você leu, você caiu na real e falou, cara, o Homem-Aranha é um herói de merda. Cara, toma banho, aí vó, toma banho. O Barata aí, foi a epifania que o Barata teve. Não, o Roger mas, cara, é fã do Homem-Aranha também, né, Roger? Pô, é claro. Vendi, fala, cara, fala três histórias fodas do Homem-Aranha, assim, clássica, que todo mundo conhece. Fala aí. A última caçada de Kraven. Essa aí é a única que eu... Que era pra ser uma história do Batman, mas a DC não quis. DC achou pesada, mas fala aí, a última caçada de Kraven, fala mais duas. Deixa eu ver. Ó, já tá tendo que pensar, já tá errado a parada. Pô, eu não lembro. Quer ver, se eu te falar aí agora, ó. Fala três do Demolidor aí agora, pra mim. Quem é Demolidor? Ah, o Atlevido? O Atlevido. Caralho, audacioso. Você fala, não, mas chamou, hora. Teve uma tradução que chamou de Atrevido. E é porque Dere é realmente atrevido, né? Lobão foi encontrar o atrevido. Bom, já que o Roger já se esquivou, vou falar aqui a queda de Murdock, o Diabo da Guarda, Redenção. Revelado. É a saga do. E detalhe, a revista é mensal, não é especial, não. Pois é, aí você fala em X-Men, tem Era do Apocalipse, tem Massacre de Mutantes, tem a Massacre, tem uma porrada de coisa. Você fala dos Vingadores, tem a Era de Ultron, tem assim, cada Homem-Aranha não tem, cara. É só era a última caçada de Kraven. O pessoal fala muito da Tormenta, que não é nada demais, e a carninha piscina total, que é massa velho, mas é maneiro. E o resto é tudo merda, é tudo conhecido por ser merda, assim, a saga do clone, que eu gosto, mas... Eu comecei a comprar na saga do clone, cara. É furado, hein? É motivo de chacota pra caralho. Aquela. Isso porque você não leu aqueles relançaram que eles falaram como era pra ter sido na época. Que foi fazendo sucesso, foi alongando, né? A versão que deveria ser a verdadeira é pior ainda. Não, mas é porque o Homem-Aranha demais. É um herói ridículo. Homem-Aranha é um dos heróis mais famosos da Marvel e tal, mas se você parar pra pensar, ele não tem história. Ele é mais famoso. Sagas. Eu tô lembrando ele aqui, é mais famoso por ser zoado ainda. E por ser comum. Vendi pois também é. Aquela Cable e Deadpool, mexendo o Wolverine. Era foda. Era foda, cara, aquilo era muito engraçado, cara. A minha expectativa total pro filme novo do Deadpool é por causa do Cable. Oh, vamos... Essa minha frustração aí de coleção, que eu sempre colecionei quadrinho, aquilo que eu falei, sempre colecionava Homem-Aranha. É, pô, colecionei até... Eu não lembro quando eu comecei, eu lembro que a primeira que eu comprei foi daquela aquela Atos de Vingança, na época. Acho que era Homem-Aranha 122, se eu não me engano. Aí eu colecionei até 2002 a parada, pô, parei, né? Nunca mais colecionei. Eu fui morar em Campos, fazendo faculdade. Eu não sei se foi o Bruno ou se foi o Dudinho que falou, ó, tem um sebo ali na... Aqui perto, aqui do apartamento. Falei, pô, aí conheceu o velho do sebo. Aí passei lá na frente. Deve existir até hoje. Eu falei, pô, essa revista... Quando foi em Campos, eu vou dar um pulo lá, cara. Aí eu vi o formatinho, assim, falei, vou dar uma olhada nessa porra. Falei, ih, rapaz, essa aqui eu não tinha não, vou levar só pra completar a coleção. Começou aí, cara, a peneirar. Aí virou um monstro a parada. Ih, aqui ó, tem essa. Eu fui fazendo retroativa a parada, sabe? Eu comecei da 122, aí fui a 121, 120, 119. Aí voltou aquele vício, virou um tormento na minha vida. Essa porra. Eu acho, Acho que fui eu que falei que eu tava procurando livro no sebo. É, eu acho que foi o Bruno mesmo que falou. Na época eu mudei pra lá, eu fiquei caçando livro de bioquímica, de essas coisas. E no sebo tinha sempre essas coisas aí. Aí esse velho, assim, a gente chamava de velho, que era um velho chato, assim, que era o dono, que ele inventava os preços, assim, tipo assim, ele vendeu o Cavaleiro das Trevas original do Dudinho lá, da Abril, baratinho, né, Dudinho? Aham. Aí um Homem-Aranha comum, assim, que ele achava que a capa era mais bonita, ele queria inflacionar. Nossa. O preço. Ah, esse aqui é R$10. Fala comigo, meu amigo, ninguém vai comprar isso aí, só eu que vou comprar isso aí. Você faz o porra do... Não, porque isso aqui, a capa dela é metálica, não sei o que, ela vale mais. Eu falei, então tá, então fica aí pra você. Aí depois a gente descobriu um outro sebo mais à frente, que ao menos o atendimento era melhor, né? Mas que era ficava as prateleiras lá. É, isso e aí tinha dois mais... do velho naquela rua, isso. Que era no Inferninha ali em Campos. Aí tinha uma outra lá mais perto da igreja, o atendimento era melhor. Tinha um menino que separava pra gente. Cara, eu comprei uma revista lá do Homem-Aranha, é a primeira que o Duende Macabro aparece. Você não acredita, assim, a revista tá mais nova do que as que eu comprava em banca mesmo, assim, que eu tinha guardado em casa. Essa, a coleção do Demolidor e do Cable e Deadpool, eu comprei praticamente toda lá, você lembra, cara? É, até Guerra Civil. Ultimate Spider-Man, cara, eu comprei tudo lá, cara. Era tranquilo, tinha... Eu tava quase recomprando que... no Mercado Livre esses dias. Oh, eu como... acho que tinha... Eu acho que a gente que comprava, lia e já passava pro sebo, assim, sabe? Você achava a revista nova de banca mesmo, barata lá também. Então, meus amigos, nessa parte aqui, vamos dar uma pequena pausa para não ficar muito grande. Mas nossa conversa sobre coleções não termina aqui. Tem a segunda parte e você pode acompanhar. Ou você vai receber direto no seu aplicativo aí de podcast, ou você pode ir no nosso site mesmo. E escutar ou baixar também, ok?